Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, a comunidade que nos acompanha pela rádio e pela internet. Como de praxe, né, eu gosto de fazer uns comentários sobre os comentários que os colegas fazem aqui. Quero colaborar com o comentário da minha colega vereadora Magali sobre a questão propositiva e de pontos positivos que vem acontecendo no hospital. E quero aqui fazer um reconhecimento, não que eu tive atuação em cima disso, mas eu escutei de pessoas que foram atendidas no hospital, principalmente pelo Dr. Daniel Collett, da responsável da UTI, e pessoas que foram, tiveram infarto e tal, né, problemas cardíacos agora no último final de semana, e os familiares elogiaram a praticidade, a agilidade e o resultado que tiveram, que foram muito bem atendidos e encaminhados para a solução. Então, eu acho que é importante, sim, nós vereadores vir aqui pregarmos, né, a boa mensagem e o apoio à instituição de saúde, que a qualquer momento, tomara que não precisamos, mas podemos precisar. Encaminhando isso, e conforme nossas andanças aí pelo município, em alguns lugares estive eu presente, em outros lugares estive junto com meu colega Luiz Felipe, Fifi, e faço um destaque sobre a localidade do Morro Negro, que já citei semana passada, com relação à questão de uma lixeira lá, que um veículo destruiu, precisa da lixeira seja colocada, ainda não foi colocada, precisa lá naquela localidade, daí conforme a gente começa a atuar, e o pessoal começa a nos procurar, pedindo iluminação pública lá para a estrada do Morro Negro, principalmente naquela região onde ficam os ônibus ali, onde foi feita uma colocação de canos, né, e agora choveu, baixou lá a obra que fizeram, precisa que seja feita mais uma colocação de saibro, e o pessoal reclama que para alguns moradores tem bastante saibro, para outros não tem nada, e nas áreas públicas menos ainda. Então, acho que a gente precisa lá que o secretário da região verifique isso e dê o atendimento, iluminação, saio, patrulhamento e na lixeira lá que é de importância para aquela comunidade. Também, conforme referido pelo vereador Luiz Felipe, estivemos lá no Rio da Ilha, Padilha, Padilha Velha. Lá na Padilha Velha, daí fiz um comentário, vereador Telmo, eu peço que tu olhe na minha página no Facebook, que o senhor já tinha requerido lá para a ponte da Ponte Velha no ano passado, a manutenção, a mão da prefeitura naquela ponte, porque estava em situação difícil. E fui lá, constatei que tem madeira, um madeirame lá, mas botaram madeira, caiu a madeira para dentro do rio, tiraram, não conseguiram voltar lá para fazer. Então, acho que eu vou pedir para o prefeito que dê mão lá para o secretário distrital, dê condições ao secretário distrital, que arrume aquela ponte, porque é uma vergonha. E não é situação de ser situação ou oposição, vereador Théo. Me refiro a tudo porque nós somos amigos, a gente se respeita, tu representa aquela comunidade lá, mas é uma vergonha ter que sair lá, ir lá ver aquilo, saber que o senhor já pediu e a prefeitura não fez, não fez. Para mim isso não é ser situação nem oposição, é inoperância. Ponto. Façam. E tu tem o meu apoio lá e botei lá no meu Facebook, botei embaixo teu pedido, olha lá. É importante o senhor entrar lá, comentar e nós se apoiar para ajudar aquela comunidade. Tem o meu apoio. Vendo isso lá também, solicito lá no Rio da Ilha, entre a Sociedade União da Paz e a propriedade do seu Luiz Matana ali, que seja verificada a luminária, que seja verificada lá a sarjeta, o desaguador, que arrume aquela estrada, que arrume aquela iluminação. O pessoal está reclamando, o pessoal está reclamando, nós temos que vir aqui dar voz às pessoas. Encaminhado isso, também aqui na Câmara, apoiei dois projetos na Câmara, um projeto de lei, a lei orgânica e um no regimento interno com relação aos projetos de iniciativa popular, que as pessoas possam apresentar, para a gente não cometer o mesmo erro que a gente cometeu quando a gente diminuiu a participação e a representatividade da população lá nos conselhos municipais. Aqui na Câmara tem que ser amplo, tem que ser democrático, tem que ser aberto, tem que ser flexível, que as pessoas possam apresentar suas proposições. Por isso, apresentei esse pedido. Inclusive, os que nós aprovamos e diminuímos a representação não estão aceitando suplentes, segundo informações dos titulares, para participar das reuniões. Isso merece ser averiguado. Também postei lá no meu Facebook a audiência pública que tivemos na última semana, onde podemos constatar, que eu acho que é muito mais, que no mínimo o município de Itaquara vai fechar esse ano com 44 milhões de dívida. Peço que olhem lá e acompanhem. Também sugeri um projeto, uma indicação, uma ação da prefeitura que veja aqueles IPTU que estão atrasados, ser jogado para o final dos reparcelamentos e estabeleça uma nova data de pagamento para organizar o orçamento. Era o que eu tinha para o momento, fico à disposição da comunidade, agradeço aos senhoras e aos senhores.